Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Começamos hoje com a música de Esquivel, que já por aqui passou várias vezes. E é um músico que tem um catálogo bastante curioso na década de 50 e 60. Este disco chama-se Exploring New Sounds in Stereo e a canção em particular tem o nome de Lazy Bones. Na altura, quando aqui passou, julgo que foi um disco que... tinha, de certa forma, sons exóticos. Enfim, de um género cujo nome agora me esquece. Mas vamos continuar neste disco enquanto eu recupero a informação do outro. E continuamos com uma canção aleatória deste. E ficamos com Boulevard of Broken Dreams. Ficamos com a música de Esquivel, o outro disco que eu mencionei há pouco e que já por aqui passou há vários anos. É de 58, portanto precede este disco em apenas um ano e tinha o nome de Other Worlds, Other Sounds. E acho que a ideia era também um pouco esta, mostrar as potencialidades do estéreo e fazer algumas coisas bizarras com efeitos sonoros. Enfim, este é o tipo de disco que nos agrada imenso, tipo de experiência. Bom, para o dia de hoje, não sei ao certo o que vamos fazer. Há aqui uma série de discos que poderemos ouvir. E vamos andar aqui de um lado ao outro, até à 1 da manhã. Espero que gostem. Vamos seguir agora com João Gilberto, no ano de 59, com o seu disco Chega de Saudade. E ficamos com duas canções. A primeira tem o nome de Brigas Nunca Mais, e a segunda tem o nome do disco Chega de Saudade. Vamos ouvi-las de seguida. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más. E é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. E ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver. Ficamos com a música de João Gilberto, o disco Chega de Saudade, e é de 1959. Talvez continuemos com a música dele e passamos para o seu disco de um ano que não é o que me está a aparecer aqui. Mas é a sua colaboração com Stan Getz, penso que será de 64, e este é provavelmente o trabalho mais mediático, por assim dizer, de João Gilberto. Vamos ficar com Para Machucar o Meu Coração. E depois deixamos a música brasileira de parte durante um pouco e vamos para outros sítios. Fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, cruel desilusão foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Thank you.

acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Lots of laughs. Everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. Depois da música de João Gilberto, a inusitada escolha de Joni Mitchell para seguir, o disco de 1971 tem o nome de Blue e é um belíssimo tratado sobre a cor azul e seus associados. E seguimos mais ou menos na mesma toada com um músico que tenho vindo a recordar nos últimos tempos, sobretudo este disco. Benji, de 2014, autoria de San Kilmon, um disco que, enfim, amplamente sabido, marca uma espécie de mudança no estilo lírico de Mark Kozelek. E vamos ouvir I Can't Live Without My Mother's Love. E é, enfim, será a última canção que marcará uma passagem para outros registros. Mas até lá, ficamos com ela. Até já. I can live with the sky falling out from above. I can live with your scorn, your sourness, your smug. I can live growing old alone if push comes to shove. But I can't live without my mother's love. I can live flying round at an impossible pace. I can live with the bad etiquette that's falling on this place. I can live with anything you got to throw in my face. But I can't live without my mother's embrace. My mother is 75. She's the closest friend I have in my life. Take her from me, I'll break down and bawl and talk bad on my brother. Shoot me full of holes and I won't be bothered. Judge me for my ways and my slew of ex-lovers, but don't ever dare say a bad word about my mother. When she's gone, I'll miss our slow, easy walks, playing Scrabble, the chimes of the grandfather clock. I'll even miss the times that we fought, but mostly I'll miss being able to call her and talk. I can live without watching the classic old fights I can live without a lover beside me at night. I can live without what you might call a charmed life, but I can't live without my mother providing her life. My mother is 75. One day she won't be here to hear me cry. When the day comes for her to let go, I'll die off like a lemon tree in the snow. When the day comes for her to leave, I won't have the courage to soar through her things. With my sisters and all our memories, I cannot bear all the pain it will bring. Ouvimos a música de Sun Kil Moon, nome de Mark Kozalek, I Can't Live Without My Mother's Love. E, bom, agora para um outro sítio, completamente diferente. Algumas emissões atrás ouvimos pela primeira vez Minnie Riperton, creio que foi há duas ou há uma semana. E vamos ouvir mais música dela. Neste caso, o seu disco de 71, tem o nome de Come to My Garden, que aparentemente este é um trabalho que tem trabalho de orquestra, e isso será também uma componente interessante. Não vamos ouvir nada do que ouvimos na outra emissão, mas sim apenas músicas deste disco. Ficamos primeiro com... pode ser a primeira canção, tem o nome de Le Fleur, e... eu volto a seguir. Will somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child kiss my petals, weave me through a dream. For all of these simple things and much more, a flower was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed. People for love inside every man. para fechar esta sequência, vamos desta feita ouvir Only When I'm Dreaming, ainda de Minnie Riperton, no seu disco de 71, Come to My Garden. Assim fechamos a passagem pela música de Minnie Riperton e, enfim, talvez voltemos numa outra altura à sua música. Entretanto, vamos mudar de registro e passamos para a música de Jan Jelinek, que, enfim, se mexe por sítios bem mais eletrónicos do que o que estamos habituados neste programa. E vamos para o seu disco Loop Finding Jazz Records, que penso ser o seu primeiro trabalho discográfico. E vamos ouvir Moiré Strings. Depois disto, devemos ir para outro sítio também. Thank you. Estamos a chegar ao final desta emissão. Depois de Jan Jelinek, ouvimos Animal Collective com The Softest Voice, o disco Sung Tongues de 2004. E estamos a chegar ao final com Nivek, nome pelo qual Grouper editou um novo disco. E esta faixa tem o nome de Walking in a Spiral Towards. E tem apenas 4 faixas. Esta é a terceira. Bom, desta forma termino a emissão de hoje. Espero que tenham gostado. Volto para a semana. Até lá, não se esqueçam que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com. E um enorme abraço. Até já.